proceder está vindo seguido meu truta. Combate das pesadas. Envolve bombo, caixa com minha levada. Abala o seu sistema nervoso, a sua consciência pesa. Se liga que a ideia com é sem comédia. Periferia sul. Dado muita treta aqui, a sua vida não vale nada. Na mira de uma escopeta na mão, mão. Filha da puta, de farda cinza. Aqui da cida Blizzard te fuzila e depois espirra. E eu sou cego, surdo e mudo e não sei de nada. Eu não vi nada. Essa é a lei da madrugada. Meu verso te confunde, deu um bug em sua consciência. Está espantado com tanta violência. Cola, cola aqui na favela pra ver o presunto. Com uma pá de tiro no peito, é só mais um defunto. Quem matou? Eu não sei. Moleque era trabalhador. Mas fazer o que? A madrugada é um filme de terror. Balas perdidas, justiceiros e a polícia. Esse é o maior terror da periferia. O medo impera na zona sul. O medo impera. Pra viver aqui é seriamente sem comédia. Comédia que não tem. Comunidade é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem. Não tem. Bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não, não tem. Bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem. Bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Chama o Endinho, pro corre eu legonando. É periferia, eu Cadu já tô chegando. Tem zona sul, não é pra qualquer um. Se deixa falha no sistema, se liga, vai pro chão. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. E eu vou fazer minha mente, vou colar pro meu biombo. Vou bater um rango que já deve tá pronto. Que eu tô de saco cheio desses rock, desses velhos. Vermes fofoqueiros que me deixa no veneno. Parece até polícia, investiga sua vida. Se vê alguém na esquina, demorou. Ele já liga, aí seu safadão. Cale-se ou morre, cagueta na quebrada. Vai sentir o gosto da nove. Descarregando pro seu rumo, empaqueto do chumbo. Atravessando seus ossos, vai ver um outro mundo. Comédia que não, não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não, não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não, não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Eu vou colar na quadra, não sei se vai rolar. Um basquete com meus manos, como é que vai ficar? A chuva vai cair, o tempo não tá bom. A meia hora atrás as nuvens escondeu o sol. É bom que cai uma água, o bom é que refresca. Está calor demais na Califórnia brasileira. Periferia quer, você quer, eu também quero. Ver os irmãozinhos bem longe do sistema. Longe da cadeia, ser um alvo da polícia. Maluco, nem me liga, eu tô a pampa dessas fitas. Não tem solução, é trampar o ciladão. Se matar por 100 reais, aqui ninguém é bobo não. É meter um B.O., render um bom dinheiro. Ou vender uma droga e viver um bom tempo. Sem arrumar espinhos, mas isso é impossível. Olho gordo aqui tem, maluco, eu nem te ligo. Polícia está no pé, fica esperto, Zé. Se a casa cair, o Chico Doce vai comer. Trancado no corró, apanha sem dó. Os caras não é pressão, o pior é se for de maior. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia na banca não tem, não tem. Sangue bom sei que tem. Até. E uma pá de ladrão, tô ligado, tem também. BRP, ST, MDG, é nós na fita. Aqui é como sempre, é a roça da maioria. Rapaziada de atitudes, que aqui não deixa falhas. Se deixa, tá ligado qual é o preço da mancada. Não preciso nem dizer porque já estão cientes. Com meu rap, com minha rima, eu vou seguindo em frente. Sempre em frente, não sou otário, não ando pra trás. Estou na correria, estou à procura da paz. Tanto faz, tanto fez, não sei se eu vou encontrar. Pois aqui é minha quebra e daqui ninguém vai me tirar. Aqui é banco, é forte. Aqui é nós na fita. Aqui é como eu te disse, é a voz da maioria. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também. Comédia que não tem, bandidagem é o que mais tem. Tem muito pilantra, sangue bom tem também.